Bom dia! Você está na Rádio AM 1430. Ô de casa! Ô de casa! A partir de agora, na Estação Portão, AM 1430, o programa Amanhecer Pampeano, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 7h30, levando até vocês a boa música gaúcha. Apresentação, Erani Pampeano. Tenho que andar, por isso peço patrão, um lugar para pousar. Chegue seu moço e apeie. Puxa o pingo pro galvão, neste rancho de gaúcho, tem pousada e chimarrão. De casa, Ô meu bom dia, estamos iniciando nesta sexta-feira, dia 31 de dezembro, aqui pela Rádio AM 1430 na cidade de Portão, mais um programa Amanhecer Pampeano. A jornada prossegue. Mas quando se dá um de casa, na estância do bem-querer. Aqui quem vos fala é o Pampeano, estarei junto com vocês até as 7h30 desta manhã, levando a todos vocês a boa música gaúcha. Casa mais triste, na estrada da ilusão. Ô de casa, só o eco responde, fazendo a gente penar. Desejo a todos os ouvintes do programa Amanhecer Pampeano e amigos, que neste novo ano seja de muita paz, de muita luz, que as mãos de Deus te protejam e te guiem pelo melhor caminho, que o seu coração esteja repleto de fé, amor e esperança, que o Senhor derrame chuvas de bênção em suas vidas, e que jamais te falta a misericórdia divina. E devoção, peço ao patrão do céu, que ele me tenha piedade, me arranje qualquer cantinho, no rancho da eternidade. Ô de casa, peço ao patrão. Agora são 5h34, 5h34, vamos dar início à página musical neste dia 31 de dezembro, último dia de 2021. Oi, cara! Agora são 5h56, quase adiantei uma hora aí, 5h56, Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Neuri. O Neuri, ô mano, velho. Neuri aí da padaria Explosão de Sabores, que tá seu radinho. O rádio do meu amigo Neuri lá grudou na 1430. E eu acredito que ele tenha até arrebentado a correia do rádio para não sair mais da sintonia da M1430. Ele, antes de lavar o rosto, antes de fazer a escovar os dentes, lavar o rosto, ele já liga o radinho lá para esperar o programa Amanhecer Pampiano. E durante o dia ele acompanha toda a programação aqui da M1430. Um grande abraço, Neuri. Tudo é bom. Está se preparando lá, já está na hora de abrir as portas lá da padaria Explosão de Sabores, ali na rua Morretim, em frente à Nocoquímica. Aquele pão quentinho, né, meu amigo Neuri? Um grande abraço. Café, tem café expresso, com aqueles pão de queijo, aquela mistura que você quiser, tem lá. Um grande abraço, meu nobre amigo Neuri. Ele está desejando a todos os clientes lá da padaria Explosão de Sabores um feliz ano novo, desejando para mim, para Mari. Obrigado, meu amigo. Tudo de bom para ti também. Desejo em meu nome, em nome da Mari, um feliz e abençoado ano novo para ti e para toda a tua família. Que tudo de bom se realize na tua vida, em teus negócios também. Um grande abraço, meu amigo. E ele pede a música No Fundo da Grota, oferecer para todos que estão escutando o programa. Grande abraço, mano velho. Tudo de bom. Também quem nos mandou mensagem aqui foi o meu amigo Valério. Meu amigo Valério todos os dias nos manda aquelas mensagens de otimismo, de bênçãos, né, meu amigo Valério? Obrigado aí pela mensagem cedinho. Isso só nos faz fortalecer cada vez mais a nossa parte espiritual, né, meu amigo? O Valério ali do mercado, supermercado São Jorge, da farmácia São Jorge, ali também na rua Morretinhos, se eu não me engano, não tenho o número, mas é 810, isto. E ele oferece toda a programação a todos os clientes e amigos também aí do supermercado São Jorge e da farmácia São Jorge, e deseja também a todos um feliz e abençoado ano novo. Um grande abraço, meu amigo Valério, e eu peço a Deus também um feliz e abençoado ano novo aí para ti, para Salete, para o Juliano, para a família, para as meninas já moças, né? Um grande abraço, tudo de bom aí para vocês. Também quem nos ligou está lá na Nova Santa Rita, isso é muito bom a gente ver novas pessoas escutando. É, eles sempre escutam, né? Tem muita gente que escuta o programa aqui que eu nem imagino. Mas a gente pede que liga 3562-6161, ou pelo WhatsApp, manda mensagem, ou manda um áudio, o 996-664452, que a gente manda aquele abraço. Nosso amigo Mário Fidelis está lá, o seu primo João Batista, que fez a ligação. Um grande abraço aí, Mário Fidelis, tudo de bom, feliz e abençoado ano novo aí para vocês, para ti, para tua família, pro João Batista e para sua família também. Um grande abraço, obrigado aí pela companhia, meu amigo Mário. Tudo de bom aí para vocês. Obrigado pela parceria e por ajudar a fazer o programa Amanhecer Pampiano, ligando para cá. Ele está pedindo a música Flor do Meu Jardim, oferecendo a todos que estão na escuta. Um grande abraço, Mário Fidelis. Um grande abraço, João Batista. Tudo de bom. E vamos atendendo o pedido do meu amigo Neuri, da padaria Explosão de Sabores, que oferecendo a todos que estão na escuta, com o Baitaca do Fundo da Grota. Prazer. Conto causos e amedota, e o fogo, velho campeiro, e aquenta o bico da bota, e para cantar o Brasil inteiro, sair do fundo da grota. Primeiro lugar, em todo lugar. Não fique parado. Anuncie. Rádio, a melhor mídia. AM 1430, o portal do sucesso. 7 horas e 28 minutos, 7h28. Estamos chegando ao final de mais um programa Amanhecer Pampiano, neste dia 31 de dezembro. E queremos encerrar o ano agradecendo a Deus por todos os momentos bons que a gente passa junto aí com todos os ouvintes do programa Amanhecer Pampiano. Peço a Deus que ilumine a cada um de vocês, que no próximo ano a gente possa estar juntos para fazermos o programa Amanhecer Pampiano. Desejo a todos os ouvintes e amigos que neste novo ano seja de muita luz e paz, que as mãos de Deus protejam a cada um de vocês pelo melhor caminho, que os seus corações estejam repletos de fé, amor e esperança, que o Senhor derrame chuvas de bênção em suas vidas e que jamais lhe faltem a misericórdia divina. Desejo uma abençoada sexta-feira, um bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. É o de casa mais triste na estrada da ilusão.